Boteco no ar. Olá, pessoas! Estamos começando agora mais uma edição do Boteco no Ar, a nossa primeira edição do Boteco no Ar em 2020. É a nossa edição número 11 desse podcast maravilhoso que acontece às segundas-feiras. Aqui eu gravo direto de Portugal, mas no Brasil, aqui em Portugal, 11 horas da noite, que é na transmissão. No Brasil, a transmissão começa às 8 horas da noite. E depois fica disponível no site, fica disponível no Spotify. Então, assim, alegria para todos os lados. Dá para escutar e ou assistir a transmissão que vocês quiserem. Hoje, como diz o título, né? O programa vai ser sobre o Globo de Ouro, né? Que teve a sua edição número 77, realizada ontem lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. E tivemos, como sempre, né, surpresas e decepções. E, assim, boa noite, Juliana. Já temos companhia no programa de hoje, eba! E, assim, tem que falar. Ah, além do Globo de Ouro, é claro, e das surpresas e decepções que tivemos, também vamos falar sobre os indicados ao WGA, né, que é o prêmio do Sindicato dos Roteiristas Americanos. Saíram os indicados hoje. Também temos que falar sobre o que esperar dos indicados ao DGA e ao PGA, que vão ser, né? O DGA é o Sindicato dos Diretores e o PGA é o Sindicato dos Produtores. Temos também os indicados ao BAFTA, também vão ser indicados amanhã. Amanhã vai ser um dia cheio. Tem PGA, tem DGA, tem o BAFTA. E na semana que vem, temos os indicados ao Oscar. Então, vamos falar sobre isso tudo no episódio de hoje. Oi, Juliana, feliz 2020. Oi, Gui, acho que consegui, né? Boa noite, Gui, seja bem-vindo. Oi, Regina, boa noite, sejam bem-vindos à nossa edição número 11, primeira de 2020 do Boteco no Ar. Então, vamos começar falando sobre o Globo de Ouro, que tivemos dois destaques. Dois filmes roubaram a cena na cerimônia realizada ontem nos Estados Unidos. Foram eles: Era Uma Vez em Hollywood, que ganhou 3 estatuetas da HFPA, e tivemos o 1917, um drama de guerra do Sam Mendes, que levou para casa 2 estatuetas. Eu vou começar o programa, como não são tantas categorias assim, vou começar falando quais foram os vencedores de cada categoria, só para começar citando esses nomes, e depois a gente faz a nossa análise de sempre. Prêmio de melhor filme drama foi 1917, melhor filme musical ou comédia Era Uma Vez em Hollywood, melhor direção Sam Mendes por 1917, melhor ator em um filme de drama Joaquin Phoenix por Coringa, melhor atriz em um filme de drama Renée Zellweger por Judy, melhor ator em um musical ou comédia Taron Egerton por Rocketman, melhor atriz em um musical ou comédia Awkwafina por The Farewell, melhor ator coadjuvante Brad Pitt, Era Uma Vez em Hollywood, melhor atriz coadjuvante Laura Dern por História de um Casamento, melhor roteiro Era Uma Vez em Hollywood do Quentin Tarantino, melhor filme em uma língua estrangeira Parasita, melhor animação Link Perdido, melhor trilha original Coringa, da Ildur Gunadóttir, não sei se é assim que pronuncia, me desculpe. Melhor canção original I'm Gonna Love Me Again, do filme Rocketman. Música, né, de Elton John, e a composição, a letra da composição de Bernie Taupin. E, se a gente for dividir, né, quantidade de prêmios por distribuidor, né, por estúdio, de distribuição, temos em primeiro lugar a Sony Pictures com 3 prêmios. A Sony Pictures é a distribuidora de Era Uma Vez em Hollywood, comprou os direitos da Weinstein, né, da maldita Weinstein Company, depois do escândalo. E em segundo lugar, a Paramount Pictures com 2, Também a Universal Pictures com 2 e a Warner Bros. Com 2. A A24 teve 1 prêmio, a Roadside Attractions 1, a Neon, a Netflix e a United Artists Releasing também 1 prêmio cada. Neon é a de Parasita, Netflix, História de um Casamento, United Artists Releasing é da animação Link Perdido. E a quantidade de prêmios por filme, né? Era Uma Vez em Hollywood com 3, 1917, Coringa e Rocketman com 2, The Farewell, Judy, História de um Casamento, Link Perdido e Parasita, 1 prêmio cada. É, minha gente, tivemos umas surpresas na noite de ontem, né? Oi, Carlos, oi, Thaís, sejam bem-vindos. Boa noite para vocês. Espero que vocês curtam o episódio de hoje, participem, fiquem à vontade para mandar os seus comentários sobre o Globo de Ouro que aconteceu ontem lá nos Estados Unidos. Então, vamos comentar, né, o que que aconteceu ontem. Vamos só comentar algumas curiosidades. A Awkwafina, só para, que é uma coisa legal, né, ela é a primeira atriz asiática na história a vencer a categoria de melhor atriz em um musical ou comédia. Esperamos que seja a primeira de várias, né? E, mas o que que aconteceu, né? Todo mundo esperava que o irlandês, Parasita e Parasita fossem os grandes destaques, né? Eles eram os filmes que estavam, eram os filmes esperados para roubar a cena nessa temporada de premiações, mas o irlandês saiu do Globo de Ouro de mãos vazias, não ganhou nenhum prêmio, e o filme do Parasita ganhou o prêmio que todo mundo sabia, já sabia que ele ganharia, que era o filme em uma língua estrangeira. Todo mundo sabia que ele já ia ganhar aquele filme, essa categoria. Mas todo mundo esperava que o Parasita fosse ganhar, pelo menos talvez ganhasse roteiro ou ganhasse direção, mas não ganhou. Ganhou só o prêmio de filme em uma língua estrangeira. O irlandês foi totalmente snobado, acho que foi uma surpresa para muitas pessoas, eu também fiquei surpresa. Aquela Globo de Ouro é diferente, são menos categorias de cinema, né? Porque temos categorias de televisão na premiação, né? Então, se tivéssemos várias categorias, incluindo as técnicas, não ia dar tempo, ia ser 10 mil horas de premiação. Então, são menos categorias que o Oscar, muito menos categorias que o Oscar. Mas foi uma certa surpresa o irlandês sair de mãos vazias. É claro que, né, se a gente pegar a categoria de ator coadjuvante, que tínhamos o Joe Pesci e o Al Pacino, tinha o Brad Pitt também na categoria, e todo mundo já sabia desde o início que o Brad Pitt era um dos favoritos. Ele é o frontrunner para o Oscar de melhor ator coadjuvante. O fato dele não fazer campanha surgiu como uma certa ameaça, e com o sucesso de crítica e de streamings de O Irlandês, e a campanha da Netflix, todo mundo pensou, Joe Pesci, que acabou sendo um destaque maior do que o Al Pacino no filme, talvez Joe Pesci possa concorrer pau a pau com o Brad Pitt, tivesse alguma chance, mas, né, claro que temos que lembrar que é o Globo de Ouro, tá, gente, é o Globo de Ouro, quem vota no Globo de Ouro não vota no Oscar, o Globo de Ouro é um prêmio da Associação de Jornalismo da Imprensa Estrangeira em Hollywood. Quem vota no Oscar são outras pessoas, são mais de 5 mil membros e temos milhões, então várias pessoas. Temos, na hora de escolher quem vai ganhar o Oscar, temos atores e roteiristas e jornalistas e produtores e cinegrafistas. São várias pessoas votando que não são as pessoas que fazem parte da IHFPA. IHFPA são 90 membros, se eu não me engano. É muito menos gente com perfil completamente diferente, outro mecanismo, outros esquemas aí, tá? Então, assim, não é porque o irlandês não saiu de mãos vazias do Globo de Ouro, que quer dizer que ele acabou, o Oscar morreu para ele, não é bem assim. Então, temos que ficar calmos, vamos ver quem, os indicados ao BAFTA, que é o prêmio da Academia Britânica, o Oscar britânico, vamos ver os indicados ao BAFTA amanhã, vamos ver o que vai acontecer no SEG, principalmente por causa das categorias de atuação. SEG é o melhor precursor para as categorias de atuação. Vamos ver também quem vai ganhar os prêmios dos sindicatos dos americanos, sindicatos de roteiristas, os sindicatos dos diretores, produtores, né? Então, vamos acalmar os ânimos, pessoas. Vamos acalmar os ânimos aqui, tá bom? Mas o que que rolou? Pelo que eu andei lendo alguns fóruns, né, que tem pessoas, né, que acompanham muitas premiações, tudo mais. Pelo que eu andei lendo, a imprensa lá nos Estados Unidos não recebeu muito bem. Acho que acabou pegando mal a questão da campanha da Netflix. A Netflix parece que ela forçou demais a barra, fazendo campanha em excesso e de uma forma que acho que não agradou muito a imprensa lá nos Estados Unidos. Então, acho que isso pode ter gerado uma certa birra. Já existe, de certa forma, uma birra com a Netflix por ser um serviço de streaming. Então, assim, os filmes lançados lá, claro que eles tiveram que ser lançados nos cinemas nos Estados Unidos para eles poderem, né, concorrer ao Oscar, é uma das regras. Mas, assim, mas tem um preconceito também, realmente, de jornalistas e de muitas pessoas da academia, com certeza deve ter esse preconceito também, porque o Netflix, não, os filmes não são exibidos numa sala de cinema no mundo todo. Claro que os filmes, o lado positivo da Netflix realmente é porque os filmes têm um alcance muito maior, então são filmes que talvez, que se eles fossem exibidos só em salas de cinema, muitas pessoas que viram Netflix não teriam tido a chance de ver o filme em uma sala de cinema, porque as distribuidoras não chegam no mundo todo, e o Netflix chega no mundo praticamente todo. Mas a Netflix tem esse problema, que é uma tela no computador que a pessoa vê, ou na televisão de casa, se ela conectar, né? Tiver Smart TV, o que for, conecta o computador, ou ver na tela de celular. Não é a mesma experiência. Então, tem muitas pessoas que têm até resistência com a Netflix por causa disso. Não é um cinema de verdade, na sala, com a tela enorme. É outra experiência. Eu também prefiro. Eu queria que a Netflix tivesse muito, muito, muita grana para poder distribuir os filmes em salas de cinema no mundo todo. Mas, né? Enfim, então tem esse problema. Então, eu acho que teve essa questão, esse misto do Globo de Ouro, que a imprensa já tem certa birra com a Netflix, e ainda teve essa questão da campanha da Netflix não está agradando muito a imprensa lá nos Estados Unidos, e também tem a questão do Globo de Ouro também. É uma questão que a de campanha faz toda a diferença, os presentinhos que vocês dão lá para os jornalistas e blá blá blá. Em toda essa questão, e tem todos esses fatores aí que resultaram no que a gente viu ontem na cerimônia. Deixa eu ver os comentários aqui. O pessoal tá mandando. A Juliana Irlandês foi zebra. Thaís, é bonitinha. Feliz 2020. Gui, uma das piores notas da noite foi da Renée Zellweger pro Judy. Já tá muito caricata, não emociona. Esse cartão ali estavam melhores. Eu não vi Judy, eu não posso falar. Quando eu cheguei aqui em Portugal, o filme tava em cartaz, mas eu queria ver outros filmes, tinha outros filmes na minha frente. Então, quando eu lembrei de Judy, eu tinha saído de cartaz, de Judy. Então eu não posso comentar. Mas o que eu posso falar é que o Globo de Ouro, assim como várias outras premiações, eles gostam de atuações em que os atores mudam fisicamente, usam muita maquiagem, e mudam os dentes, e tira a sobrancelha, muda o cabelo, engorda, perde peso. Eles gostam de filmes em que os atores se transformam fisicamente. E é isso que aconteceu com a Renée Zellweger. Então, assim, eles têm essa queda por transformações físicas e por doenças também. Doenças também é outra coisa. Então, acho que rolou isso com a Renée Zellweger. Isso foi uma coisa, um plus que ajudou nela, na campanha dela, e que vai ajudar na campanha dela. Ela é a grande frontrunner para a categoria de melhor atriz. A gente estava achando, ainda acho, né, que está entre a Scarlett Johansson e a Renée Zellweger. Temos que ver outras premiações. Vamos achar porque só que o Globo de Ouro a Renée Zellweger ganhou que ela vai ganhar o Oscar. Calma, gente, calma. Mas é claro que isso ajuda. Ela é a frontrunner com a Scarlett Johansson para a categoria de melhor atriz. Então eu acho que isso ajudou. Eu não vi o filme, então eu não posso dar palpite aqui com a atuação dela, porque eu não vi, infelizmente, Gui. Mas eu acho que isso ajudou, com certeza. É Carlos Jojo Rabbit se ganhar. Jojo Rabbit, eu acho que é um filme que pode ganhar alguma categoria técnica do Oscar. Agora, as categorias principais é muito difícil. Claro que ele ganhou o People's Choice no Festival de Toronto, né? People's Choice é um prêmio que tem como. Ou filmes que já ganharam o Critics' Choice, que foram grandes destaques do Oscar. Tivemos o Argo, 12 anos de escravidão, jogo de imitação. Mas o Jojo Rabbit não é um filme que colou assim como esses outros de ganhar muitos prêmios em temporadas de premiações. Então, eu acho que se te ganhar alguma coisa, vai ser alguma categoria técnica, mas eu acho que tem muita chance de Jojo Rabbit sair do Oscar sem nenhum Oscar. E eu não vi, então eu não posso dar palpite que realmente não vi o filme. The Farewell é outro filme também, que é um filme que foi premiado no Festival de Sundance. Ele estreou no meio do ano nos Estados Unidos, se não me engano, ele estreou em julho. Foi bem no verão americano, então é um filme que tem muita gente que não viu, ou se já viu, não lembra mais. Então é um filme que acho que acabou sendo esquecido dessas grandes premiações. Não foi, nem foi nem indicado ao SEG, nem nada. Então acho que é um filme que. Vamos ver se ele vai estar no BAFTA, né? Sei lá, vamos ver o que vai acontecer. Mas é um filme que eu acho que ele acabou meio que sendo esquecido mesmo nessa parte de premiações. Acho que chegou como um dos grandes favoritos e tem grande chance de sair do Oscar sem nenhum prêmio. Mas foi legal a Awkwafina ter ganho o Globo de Ouro. Ela era a favorita na categoria de atriz, melhor atriz do musical comédia. Ela era a grande favorita e ela acabou ganhando e foi bem legal. Bateu esse recorde, né? De ser a primeira atriz asiática na história a ganhar essa categoria. Thaís, acho que eles não ganham o Oscar. Eu acho que tá entre ela e Scarlett Johansson. Eu acho que tá entre as duas. Mas vamos ver, né? Sei lá, né? Vai que outra pessoa ganha o SEG. Nenhuma das duas ganha o SEG, né? Rosane. Link Perdido é tão ruim perto de Toy Story Frozen 2. Eu não vi nenhuma animação esse ano. Todo mundo sabe que eu não sou muito fã de animações. Mas o Link Perdido é um filme que, assim, é um blockbuster. Ele custou 100 milhões de dólares, mas é um filme que não teve boas bilheterias. Pelo que eu vi, ele tá dando prejuízo até o momento. Mas é um filme que ele foi o filme mais indicado ao Annie. O Annie é o Oscar da animação. Ele e Frozen 2 lideram as indicações ao Annie. Então, assim, acho que muita gente não esperava, é porque assim, os últimos vencedores do Globo de Ouro de melhor animação foram produções batendo recordes de bilheteria e tudo mais. E assim, de todas as animações que ganharam o Globo de Ouro de 2006, quando começou a categoria, até hoje, ou seja, nos últimos 14 anos, 10 animações que venceram a categoria de melhor animação do Globo de Ouro venceram o Oscar de melhor animação. Então, vamos ficar de olho. Será que Link Perdido vai repetir? Vai ser o 11º a ganhar o Globo de Ouro de animação e depois ganhar o Oscar? Vamos ver, né? Temos que ver quem vai ganhar o Annie, né? Que o Annie é o Oscar da animação e Frozen liderou as indicações com o Link Perdido. Então, vamos ver o que vai acontecer. Rosane, você acha que o Annie ganha o Oscar também? Pois é. Vamos ver. Igual eu falei, os últimos 10 vencedores do Globo de Ouro de animação ganharam o Oscar de melhor animação. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é um sinal bom. Eu acho que Link Perdido realmente ganhou um boost agora com esse prêmio do Globo de Ouro por causa dessa tradição aí, dessa tradição não, desse histórico que é favorável. Vamos ver. Indicados ao BAFTA, Rosane, eles saem amanhã. Amanhã vamos descobrir os indicados ao BAFTA, que é o Oscar britânico. Temos indicados ao DGA, que é o sindicato dos diretores nos Estados Unidos, americanos. Temos indicados ao PGA, que é o sindicato dos produtores. Então, assim, geralmente, na verdade, nos últimos anos, todos os diretores que ganharam o DGA ganharam o Oscar. E Turi tá querendo entrar, mas não entenda não, Turi, peraí. Geralmente os vencedores do PGA, que é o prêmio dos produtores, sindicato dos produtores, acontece muito de quem ganha o PGA e ganha o Oscar de melhor filme, mas é uma proporção menor do que o DGA. DGA que nos últimos anos foi pinta, ganhou o DGA e ganhou o Oscar. Acho que nos últimos anos, nos últimos 10 anos, o único diretor que ganhou o DGA que não ganhou o Oscar foi o Ben Affleck, que ele não foi nem indicado, né? Ele ganhou o DGA de melhor ator, melhor diretor por Argo e ele não foi nem indicado ao Oscar. Agora, já o PGA, nem sempre. Então, acontece, é um sinal, quem ganha o PGA ganha o Oscar, é um bom sinal, mas não é tipo. La La Land já ganhou o PGA. Gente, a Grande Aposta ganhou o PGA, e quem acabou ganhando no ano de Grande Aposta foi Spotlight, e no ano de La La Land foi Moonlight, né? Então, não quer dizer muita coisa, senão. Ai, Túlio, tá bom, Túlio, deixa você entrar, mas não atrapalhe meu raciocínio. Túlio, que gente, às vezes ele chega atrasado nas transmissões, aí eu tô no meu raciocínio geminiano aqui, falando tanta coisa, achei o caranguejo e me atrapalha. Tô brincando, atrapalha não, Túlio. Não atrapalha não, tô brincando. Sem chorar, não chora não. Tô brincando. Vamos dar boas-vindas ao Túlio. Oi, Túlio. Olá, Dani Pacheco. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está aí. Dani Pacheco, feliz 2020. Feliz 2020 para todo mundo que está nos acompanhando também. Tá feliz, Dani? Adoro. Temporada de premiações começou. Eu fui dormir 4:30 da manhã cobrindo esse Globo de Ouro. Foi maravilhoso, mas fui dormir 4:30 da manhã. Você não fez a live, né, cara? Você podia ter feito live junto, velho. Não. Eu tava arregaçada, não. Tava morta. Se estudei o dia inteiro, tava de madrugada, eu posso fazer barulho, incomodar o povo aqui, então não. Aí eu gravei, mas eu gravei aqui de boa, felizaça. Fui dormir 4:30 da manhã, feliz. Foi legal. Então tá bom demais. Tô vendo. Juliana Casemiro, olá, boa noite. Tô vendo a Rosane também, tem uma galera aí. A Dani, gente, ela tem o público dela, né? Tem a galera que só acompanha a Dani Pacheco, eu só observo vocês, tá? Ô, Dani, eu não acompanhei o começo da transmissão, não vou ficar aqui muito tempo para te incomodar, não. Mas só queria saber o que você achou do resultado do Globo de Ouro. Foi bom, não foi? Ah, eu tava falando aqui com o pessoal que, assim, Globo de Ouro, que a gente acontece Globo de Ouro, o resultado que teve ontem não era o resultado que todo mundo esperava. Todo mundo tava esperando que fosse a noite de Parasita e o Irlandês. E não aconteceu nada disso. O Irlandês ganhou nada. Parasita ganhou o prêmio de filme em língua estrangeira, todo mundo já sabia que ele ia ganhar. E os grandes destaques da noite foram 1917, que é um filme que ele só vai expandir, ele vai estrear em grandes partes do mundo, só agora em janeiro, mais pro fim do mês. E nos Estados Unidos, ele está em cartaz somente em 11 salas, nessa semana agora, sexta-feira, que ele vai expandir nacionalmente. Então é um filme que muita pouca gente viu, quase ninguém viu. Então todo mundo ficou, what the fuck is this film? E teve o Era Uma Vez em Hollywood, que todo mundo já viu, foi um grande sucesso de bilheteria, grande sucesso de crítica, mas assim, com o lançamento de Parasita e de Irlandês, ele meio que ficou meio que abafado, o sucesso dele ficou meio abafado. Se no início da temporada de premiações, em setembro, era Uma Vez em Hollywood, melhor filme, melhor direção, roteiro, super favorito, meio que com os outros lançamentos, ele meio que ficou um pouco, não esquecido totalmente, mas ele meio que ficou um pouquinho fora dos holofotes. Aí ontem, no Globo de Ouro, ele roubou a cena, ganhou 3 prêmios. E todo mundo ficou, what? O que vai acontecer? Será que vai ganhar? Era Uma Vez em Hollywood, vai ser o grande destaque do Oscar, junto com 1917. Será que Hollywood vai repetir? Vai ser um filme de guerra, o destaque no Oscar, e um filme Tarantino sobre Hollywood? Só que, gente, acalme os ânimos. É o Globo de Ouro. São 90 pessoas, membros da imprensa estrangeira em Hollywood votando. Não são as pessoas que votam no Oscar. Então, tipo assim, calma, vamos calmar os ânimos. É melhor pegar como base, é melhor ficar meio, tipo assim, chocado, se tiver alguma surpresa, com resultados do SEG, no caso de atuação, o DGA, que é o Sindicato dos Diretores, PDA e produtores, temos sindicatos cinegrafistas, temos sindicato dos roteiristas, que a gente vai comentar, eu vou comentar daqui a pouco sobre os sindicatos de hoje. E isso sim que a gente tem que olhar com base pro Oscar. E os sindicatos ao BAFTA também, que é um bom precursor, que é a Academia Britânica. Então, assim, vamos acalmar os ânimos. Não é porque o Globo de Ouro foi destaque e Era Uma Vez em Hollywood de 1917, que, meu Deus, eles vão ganhar o Oscar, o Irlandês fudeu e Parasita fudeu. Não, calma, gente, calma. Eu não sei vocês, mas ver a Dani falando é sempre muito empolgante, porque ela tem tesão na parada da premiação. É sensacional isso. Mas Dani, só dar um recado. Numa das edições do podcast, eu brinquei falando que Parasita ia ganhar uma versão norte-americana. Vai acontecer, né? Então vamos ter um remake aí de Parasita muito em breve. Depois que se acabar aqui, eu vou fazer 2 transmissões para falar de melhores filmes de ficção científica de 2019 e também melhores filmes de comédia, tá bom? Então, daqui a pouquinho, a gente reencontra. Dani Pacheco, bom te ver. Beijo para você e toca o terror nessa parada aí. Au revoir. Tchau. Então, vamos continuar aqui o raciocínio, antes que eu perca. Então, por causa de tudo isso que aconteceu no Globo de Ouro, eu até fiz uma enquete. Eu fiz uma enquete no YouTube, fiz uma enquete no Cinema de Boteco, no Twitter. O que aconteceu? Já vou te responder, viu, Rosane? Já vou te responder. Eu coloquei aqui, né? O que vocês acham que o Oscar vai premiar em 2020 nas categorias de filme e direção? No Twitter, 41% das pessoas votaram ou Irlandês e Parasita, 35% era uma vez em Hollywood em 1917 e 23% colocou outros. Eu devia ter perguntado que outros, né? Se você marcar outros, mas eu esqueci, é a vida. E no YouTube, o resultado que tivemos foi O Irlandês e Parasita com 50%, Era Uma Vez em Hollywood, em 1917, com 12%, Era Uma Vez em Hollywood e Parasita com 6%, 1917 e Parasita, 19%, e outros vencedores, 12%. Então, o Globo de Ouro mexeu com muitas pessoas ficaram, aparentemente, visivelmente, meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui? Mas calma, gente, vai dar tudo certo. Rosane, você acha que Adoráveis Mulheres têm chance de indicações? Tem, sim, tem chance, sim. Tem chance melhor filme, tem chance melhor direção até, eu acho que a melhor direção vou acabar sendo 5 homens, mas tem chance de direção. Roteiro adaptado, atriz principal para Saoirse Ronan, atriz coadjuvante para Florence Pugh. Além das categorias técnicas, né? Tem categoria de trilha sonora do Alexandre Desplat, né? Que é o francês, ele fez trilha sonora de Adoráveis Mulheres, tem chance de trilha sonora também. Temos também questões de figurino, design de produção. Então, sim, categorias técnicas, o filme tem muita chance de ser indicado. Filmes de época muito bem feitos, sempre tem chance. Então, Adoráveis Mulheres tem chance, sim. Ele acabou estreando tarde, né? Não passou em nenhum festival, ele acabou sendo exibido para a imprensa só no final de novembro, se eu não me engano. Foi finalzinho de novembro, início de dezembro, que ele foi exibido para alguns felizardos. E ele estreou nos Estados Unidos no fim de dezembro. E ele é um sucesso enorme de bilheteria. Ele já faturou mais de 40, 50 milhões nas bilheterias lá nos Estados Unidos. E não tá nem um mês em cartaz. Então, ele é um sucesso de público e um enorme sucesso de crítica. O Adoráveis Mulheres. Então, pode ter certeza, Rosane, que ele vai ser indicado a muitos Oscars. Agora, ganhar são outros 500. Mas indicado vai ser sim, tá bom? Vamos continuar aqui falando sobre o que aconteceu no Globo de Ouro, meu Deus. Então, o 1917, eu acho que foi alguma coisa que pode ter ajudado ele na campanha dele pro Globo de Ouro, é de FPA, né, que é a Universal que tá distribuindo o filme. É um filme que tá encartado somente em 11 salas. Nessas 11 salas, nessas últimas 2 semanas, ele foi encartado nessas 11 salas. Ele teve uma média muito boa de espectador por sala. Ele faturou, em média, por sala, mais de 50 mil dólares nessas últimas 2 semanas. E agora, nessa semana, nessa sexta-feira agora, ele vai expandir nacionalmente milhares de salas de cinema lá nos Estados Unidos. E o Sam Mendes até falou isso, né? É, obrigado, ele ficou surpreso com a vitória. Mas ele até falou, ah, que bom, o filme vai expandir agora, na próxima semana, quero muito que vocês vejam, tudo mais, é importante ver os filmes no cinema, blá, blá, blá. Até se foi até uma... Como é que chama? Fazendo uma cutucada na Netflix, que é no streaming, né? Não tá no cinema. Mas o Sam Mendes falou disso. Então, não sei se a Universal ainda fez... Meio que reforçou isso. Olha, o filme ainda vai... Sabe? Vai expandir agora. É um filme muito bem feito. Ele tá sendo muito elogiado como uma grande conquista técnica, o filme. É um filme que tem muita chance de ganhar fotografia, ganhar trilha sonora. O Sam Mendes aparece como favorito, como direção também. Melhor filme, tá muito, esse ano tá muito concorrido, né? Direção, melhor filme, tá muito concorrido. Mas é um filme que ele aparece forte em melhor direção, melhor filme também. Atuação, que é um... Ele é como se fosse um Dunkirk. É um filme mais que não é mais de atuação. Vai ter indicações técnicas e direção e filme. Então, eu acho que isso pode ser ajudado, o CTFPA. Não é um filme que vai expandir agora nacionalmente. É um filme também, é um sucesso de crítica. Tá indo bem de bilheteria, ele estreou bem nas 11 salas que ele ficou encartado nas últimas 2 semanas. Então, assim, né? No discurso também, depois de fazer um jabá, né? Vamos expandir nacionalmente nesta sexta-feira. Falar rápido demais, gaguejo, né? Vamos expandir sexta-feira. Então, gente, vamos ver. Então, deu para ainda fazer esse jabazinho aí, o Sam Mendes, pro 1917. Regina, Adoráveis Mulheres, parece filme de Jane Austen. Amo. Tudo dá para ver também. Parece que é muito bom. Tem um excelente elenco e tem Greta Gerwig, né? Amamos Greta Gerwig, é uma excelente diretora. Enfim, vamos continuar. Ator coadjuvante, eu acho que realmente, já falei isso outras vezes, que o Brad Pitt é o frontrunner, mas ainda vamos ver o que vai acontecer no SEG, ok? Vamos ver quem vai ser indicado ao BAFTA também. Mas o Brad Pitt é o grande frontrunner nessa categoria. Agora, vamos ver quem... Eu ainda não quero falar sobre... No programa de quinta-feira, no Papo de Boteco, eu vou falar só sobre o Oscar, que eu aproveitava os indicados ao BAFTA, e ao DGA, ao PGA, e ao WGA, que foi anunciados hoje. Eu vou falar a impressão dos indicados com base nisso. Mas, até lá, eu vejo que tem o diretor coadjuvante com o Brad Pitt, com o Joe Pesci, o Al Pacino, o Tom Hanks e o Song, que é o ator de Parasita. Eu acho muito difícil o Willem Dafoe conseguir uma indicação, porque o Farol não é perfil de academia, é um filme menor, uma distribuição menor, foi visto por pouca gente. Não deixa de ser um sucesso de bilheteria. Ele está indo muito bem na estreia nos Estados Unidos, para um filme independente, mas não dá para comparar. E é uma categoria que também está cheia. E temos o Anthony Hopkins também nessa categoria. Eu não vejo ele indicado agora, porque eu ainda não vi muita paixão por Dois Papas. Eu vejo muitos elogios fortes para o Irlandês e o Pistola de Casamento, mas os Dois Papas parece que ficou um pouquinho de lado, assim. Poucas pessoas viram. Né? Um filme que chamou muita atenção, teve muitos tá muito nos holofotes. Tem críticas boas, é claro, mas não está perto do nível de História de Casamento e de o Irlandês. Então, o Hopkins, para mim, está tipo em sexto no Oscar. Eu vejo Pitt, Pesci, Pacino, Hanks e Song indicados no momento. Em categoria de atriz coadjuvante, todo mundo sabe que vai ser a Laura Dern. Laura Dern vai ganhar o Oscar por História de um Casamento, interpretando advogada da Scarlett Johansson, advogada barra Renara de Big Little Lies, né? Mas ela é a grande favorita. Pra mim, ela tá com uma mão já na estatueta. Ela vai ganhar o Oscar já, melhor atriz coadjuvante. Então, né? Enfim. Aí, outras indicadas, é uma categoria que tá muito aberta, atriz coadjuvante. Mas Jennifer Lopez, com certeza, vai ser indicada. Eu acho que a Florence Pugh tem muita chance de ser indicada, porque ela teve um ano muito bom, não foi indicada ao SEG. Mas, assim, como eu já falei, Adoráveis Mulheres é um filme que muita pouca gente havia visto quando o SEG anunciou os indicados. Então, acho que por isso que ele acabou ficando de fora do SEG. Mas eu acho que teve um ano muito bom. Teve três filmes de destaque, entre eles Midsommar. Então, eu acho que ela tem chance de acabar entrando por causa de um ano muito bom que ela teve. Ela é uma grande revelação do cinema em 2019. Acho que a Florence Pugh tem muita chance de ser indicada. Temos a Margot Robbie por Bombshell. Então, podemos ter uma das atrizes de Parasita. Podemos ter a Zhao. Eu esqueci o primeiro. Zhao é o sobrenome dela, né? A atriz de The Farewell, que é estrelada pela Awkwafina. E é distribuída pela A24. Eu esqueci o primeiro nome da Zhao, mas é a atriz coadjuvante. Tem sido muito elogiada nesse filme. E ela também tem chance de ser indicada na categoria de atriz coadjuvante. Então, é uma categoria aberta. Eu acho que garantidas são Margot Robbie, a Jennifer Lopez e a Laura Dern, que vai ganhar o Oscar. Categoria de atriz. Vamos ter. Oi, Reginaldo. Boa noite. Seja bem-vindo. Juliana. Dani, o que você achou do discurso do mestre cerimônia? Ah, o Rick Gervais é uma pessoa muito polêmica, né? Ele faz piadas. Então, muitas piadas que ele faz, muitas pessoas interpretam como piada de mau gosto, que ele fez piada com pedofilia, do Harvey Weinstein, fez piada... Ele faz piada de piadas que muitas, com coisas que pessoas consideram que são assuntos meio sensíveis, então não gostam do estilo agressivo dele. Às vezes, ele faz muitas piadas com coisas que as pessoas não querem ouvir, né? Com certos comportamentos de pessoas em Hollywood que as pessoas não querem ouvir. Então, enfim. Ele foi colocado lá para gerar polêmica e gerar buzz nas redes sociais, todo mundo fica falando o que ele falou. Então, mas eu prefiro Tina Fey e Amy Poehler. Eu acho que as piadas delas são mais tranquilas, é um humor mais leve. Eu não gosto de humor desse nível do Rick Gervais, não, apesar de algumas piadas dele eu ter rido. Algumas coisas que ele fala são engraçadas, mas eu acho ele muito pesado. Eu não gosto muito desse estilo de humor. Eu prefiro algo mais Tina Fey e Amy Poehler quando elas apresentaram o Globo de Ouro. Elas apresentaram três vezes, né? 2013, 14 e 15. 2013, 2014, os monólogos delas, as brincadeiras delas foram impecáveis. Tem vários dias que eu chego aqui no YouTube à toa e falo, deixa eu ver o monólogo delas de novo, porque elas foram uma dupla sensacional. Elas, eu realmente gostava que era um humor mais leve. E mais engraçado que o Ricky Gervais, eu acho que elas são mais engraçadas. Rosane, queria que a Margot Robbie vai ganhar. Ela vai ganhar um Oscar um dia, pode ter certeza. Não agora, mas vai chegar a hora dela, pode ter certeza. Ela, carisma não falta, talento não falta. É só chegar. É, saciar, é o ano perfeito, o filme perfeito, papel perfeito, a hora perfeita. Vai chegar, ela vai ganhar. Juliana, é o que eu falei, tem pessoas que ficam incomodadas com as piadas que ele faz, e tem pessoas, né, porque tá lá fazendo piada, e uma das piadas dele tem certas críticas a Hollywood, aos próprios atores, comportamentos deles e tudo mais. No finalzinho ele fez uma piada do Harvey Weinstein, meio que falando assim, todo mundo já sabia que ele era abusador, ninguém falou nada, né? Então, tipo assim, algumas pessoas que incomodaram com as coisas que ele fala, mas acho que tem outras que tem muitas verdades que as pessoas não querem ouvir, ou algumas críticas que as pessoas têm ego, sabe? Então elas não querem ouvir. Então o Rick Gervais meio que, né, pisa nesse calo. Então acho que é por isso que as pessoas meio que ficam incomodadas com as coisas que ele fala, por isso. Mas, né, enfim. Questão de gosto. Tem gente que ama e tem gente que detesta, tem pavor. Tem gente que é meio termo que nem eu acho. Deixa eu ver aqui. Reginaldo, eu acho que o coadjuvante e o Patinho de Opeste tiveram atuações superiores de Brad Pitt. É, mas enfim, cada um com a sua opinião, né? Gosto é muito relativo e no final das contas o que vai fazer a diferença é a campanha, é o apelo do filme, né? Se agradou ou não os membros da academia. E nesse caso, eu acho que o Brad Pitt é o frontrunner, mas eu acho que o Joe Pesci tem chance ainda. Tem chance. Eu acho que vai ficar entre o Joe Pesci e o Brad Pitt. Vamos ver o que vai acontecer no BAFTA, quem vai ser indicado ao BAFTA, quem vai ganhar o SEG, depois quem vai ganhar o BAFTA, que a gente vai poder ter uma noção melhor. Se o Brad Pitt ganhar tudo, aí posso saber quem ele vai ganhar. Agora, se ficar meio equilibrado, eu acho que quem vencer o SEG vai ser o grande divisor de águas, já que no SEG tanto o Brad Pitt quanto o Joe Pesci foram indicados, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, atriz, eu vejo no seguinte momento. O fato da Renée Zellweger ter ganho o Globo de Ouro de atriz em drama, e a Awkwafina ter ganho atriz comédia, não quer dizer que elas são favoritas ao Oscar. A Renée Zellweger, o que ela tem a favor dela era que ela já ganhou o Oscar, ela é um nome conhecido, é um filme que foi bem recebido, a atuação dela foi muito bem recebida, é um filme que tem questão de transformação física, é interpretada Judy Garland, que é uma das grandes estrelas da história do cinema mundial. Então, isso pesa. E tem uma campanha boa também, o Judy. Então, eu acho que assim, eu acho que as finalistas vão acabar sendo a Renée Zellweger, a Scarlett Johansson, e eu acho que só as duas que realmente eu diria, as duas estão 100% dentro. Agora, as outras vagas, eu acho que vão acabar ficando entre a Awkwafina, eu acho que o fato dela ter ganho o Globo de Ouro, e o fato de a foto como as pessoas receberam a vitória dela, o discurso dela lá, eu provei que ela é uma pessoa admirada, que o pessoal gosta, que vê com bons olhos, então eu acho que ela tem... Isso mostra que ela pode ter certa chance. Acho que ela tem chance de ser indicada, sim, a Awkwafina. Temos também a Charlize Theron, tem muita chance por Bom Bichel. Temos a Lupita Nyong'o. Eu acho que a Lupita, o fato dela ter pego o SEG, dela ter sido destaque na Associação de Críticos de Nova York, de Los Angeles, que são boas precursoras do Oscar, é um sinal de que ela tem chances, boas chances de ser indicada. Se eu pudesse falar agora cinco, fala, Dani, fala cinco. Eu aposto na Renée Zellweger, na Lupita Nyong'o, na Awkwafina, na Scarlett Johansson e na Charlize Theron. Só assim que eu diria agora. Mas temos também a Saoirse Ronan e a Cynthia Erivo. Cynthia Erivo pegou tudo, ela foi indicada. Tem que ver se ela tem que ser indicada ao BAFTA. Se ela foi indicada ao BAFTA, aí eu acho que... Vamos ver o que vai acontecer. Cynthia Erivo ou Lupita, se alguma delas perdeu o BAFTA, aí eu posso ficar com um pé para trás por uma das duas. Mas eu ainda acho que a Cynthia Erivo tem mais chance de ficar de fora, porque é um filme que fez sucesso só nos Estados Unidos... E não teve críticas. Teve críticas ok. Mas estão mais para medianas. Então eu acho que a Cynthia Erivo tem mais chance de não ser indicada. E a Saoirse Ronan. Ela é uma pessoa muito querida, já foi indicada várias vezes ao Oscar. Mas. Por enquanto eu não aposto. Mas ela tem muita chance de ser indicada sim. Não custa nada sair a Charlize Theron e entrar a Saoirse Ronan, por exemplo. Então acho que pode acontecer isso. Não, tá tudo bem. Questão de roteiro. Não, direção. Direção, gente. Direção, que é uma categoria que tá tipo assim, what the fuck is gonna happen? Direção, eu ainda acho, porque você ganhar o Globo de Ouro de melhor diretor, direção, não quer dizer que você vai ganhar o Oscar, nem fudendo. Tivemos vários diretores ganharam o Globo de Ouro de direção e não ganharam o Oscar. Então, eu acho que tá mais. Ainda acho que está entre o Bong Joon-ho e o Martin Scorsese. Eu ainda acho que sim, uma vez indicado o DGA de amanhã. Geralmente, dos 5 indicados do DGA, um sai e entra alguma outra pessoa no Oscar. Geralmente, 4 nomes, então assim, os 4 nomes que forem indicados amanhã devem ir para o Oscar e um pode trocar. Deve trocar, obviamente, vai ser trocado. Mas eu aposto, no momento, eu acho que vão ser indicados Sam Mendes, o Quentin Tarantino, o Scorsese, o Bong Joon-ho, e o quinto nome vai ficar mais uma briga entre Todd Phillips, Noah Baumbach, Agatha Gerwig, os irmãos Safdie. Vamos ver o que, que vai acontecer. Mas eu acho que vai ser assim. Mas eu ainda acho que está entre o Bong Joon-ho e o Scorsese. É minha aposta, né? Mas vamos ver. É, roteiro, gente, categoria de roteiro, né? Quem ganhou foi o Tarantino, né, por Era Uma Vez em Hollywood. Tarantino ganhou Era Uma Vez em Hollywood, ganhou ator coadjuvante, filme de comédia, não é comédia, né, mas enfim, o Globo de Ouro é famoso por essas fraudes absurdas. Enfim, ganhou o melhor filme de comédia e roteiro, né, que o Globo de Ouro não divide roteiro original adaptado. É, então eu acho assim, mas o fato de ter ganho roteiro, ter ganho de Irlandês, que era um dos grandes favoritos, eu acho que o filme do Tarantino se mostra como um grande... mostra com grande força, de certa forma, lá em Hollywood, na categoria de roteiro original do Oscar. Lembrando que o roteiro original deve ter o Tarantino, ele vai enfrentar o Parasita, História de um Casamento, The Farewell também tem chances. Então, acho que vai... né? É uma categoria bem concorrida, mas eu acho que vai acabar ficando entre o... História de Casamento e o Tarantino. Eu não acho que Parasita tem chance de ganhar roteiro original. Roteiro, agora, o Irlandês, eu acho que ainda tem muita chance de ganhar roteiro adaptado. Mas roteiro adaptado, a gente tem que lembrar que podemos ter dois papas, que eu acho que é um filme que não tem muita paixão, assim, lá em Hollywood, não está com muitas pessoas empolgadas com o filme, mas eu acho que ele ainda pode ser indicado roteiro adaptado. Aí tem o Irlandês, tem Adoráveis Mulheres... Temos... O que mais que a gente tem em roteiro adaptado, gente? Deixa eu ver aqui para vocês. Temos o Coringa também. A Beautiful Day in the Neighborhoods. Jojo Rabbit. Mas eu ainda acho que o Irlandês é o principal favorito. Eu acho que eu ainda aposto no Irlandês para ganhar roteiro adaptado. Ainda mais se ele perder filme, não ganhar filme, não ganhar direção, nem atuação, eu acho que eles podem, pelo menos, premiar o filme com roteiro adaptado entre as principais categorias do Oscar, né? Agora, gente, categoria de ator, pelo amor de Deus, tá muito difícil essa categoria, gente, tá muito difícil. Mas calma aí que alguém mandou alguma coisa. Rosane queria que sua Shona fosse indicada. Ela tem chance de indicar o Oscar, sim. Eu não falo agora, mas acho que ela tem chance, sim. Não, mas se ela for indicada ao BAFTA, eu acho que ela tem chance de entrar no Oscar, sim, tem sim. No cartaz Charlize Theron, ou da Aquafina, se a Aquafina não entrar, eu acho que tem chance. É novinha, tem 25 anos, vai fazer 26 anos esse ano. Ela é bem novinha, já tem... Ela foi indicada por Atonement, né? Desejo de Reparação. Foi indicada por Brooklyn. Foi duas, ou até teve três. Eu sempre esqueci, ela teve mais uma. Deixa eu ver aqui no IMDb rapidinho. A Saoirse. Eu acho que são duas indicações a Oscar. Não, três. Foram três. Foi Desejo de Reparação, Brooklyn. Ah, e Lady Bird. Louca, Daniela, sua louca. Lady Bird. Então seria a quarta indicação a ela com 25 anos de idade. É bem, é um recorde isso aí, com certeza. Os indicados ao BAFTA. Eu não sei o horário, eu acho que é de manhã. Quando vocês acordarem aí no Brasil, já vai ter saído de casa. Eu acho que é de manhã que vão sair indicados. No máximo, meio-dia, uma hora da tarde, mas acho que vão sair de manhã. Então, quando você acordar aí, já vão ter saído de casa, ao BAFTA. Agora, categoria de ator, gente, categoria de ator. Meu Deus do céu! Tá tipo assim. Joaquin Phoenix ganhou o Globo de Ouro de drama e o Taron Egerton ganhou o prêmio de ator em um musical. Como eu já falei aqui mil vezes, repito, o Globo de Ouro não é precursor do Oscar. Você ganhar um Globo de Ouro, nem ser indicado, não quer dizer que você vai entrar no Oscar, muito menos ganhar. Então, vamos calmar os ânimos. Mas todo mundo sabe, todo mundo já esperava que o Joaquin Phoenix fosse ganhar. Ia ficar entre eles e o Adam, entre ele, o Adam Driver, mas todo mundo sabe que é a questão do sucesso enorme do Coringa, que já faturou mais de 1 bilhão nas bilheterias, ganhou o Leão de Ouro, foi o sucesso em várias outras premiações, é uma atuação que tem um grande apelo popular, aprovação popular, o povo amou o Joaquin Phoenix, o Coringa dele. O Joaquin Phoenix é um ator bastante respeitado, que tem um, do jeitinho dele, tem um, é um ator muito autêntico. Então, eu acho que as pessoas gostam dele lá. Então, eu acho que ele é, assim, tá mais pra ele do que pro Adam Driver, pra, o Oscar. Então, todo mundo já sabia que ele era o grande favorito pro Globo de Ouro. Agora, o Taron Egerton, o que acontece com o Taron Egerton, gente? Vamos lá. A categoria de melhor ator musical comédia tava entre ele e o Leonardo DiCaprio. Só que o que eu acho que o grande divisor de águas aí foi que o Taron Egerton e o Elton John, eles fizeram uma campanha pesada, muito forte. Então eu acho que foi, ele ganhou mais por causa, não tô falando que a performance dele é ruim, não. A atuação dele é ótima, eu acho que o Taron Egerton é um grande ator, uma grande promessa, ele tem um futuro excelente. Mas todo mundo sabe, todo mundo que acompanha o debate de premiações sabe que ele ganhou o Globo de Ouro por causa de campanha. Foi por causa de campanha. Não é porque que a atuação dele foi a melhor de todos os indicados. Isso também é muito relativo, claro. Mas todo mundo sabe que foi campanha. Se ele não tivesse feito a campanha pesada que ele fez, o Leonardo DiCaprio teria ganho. A maior chance é do Leonardo DiCaprio ter ganho mais um Globo de Ouro para a carreira dele. Terceiro, se não me engano. Então, assim, é isso. Então, o que acontece na categoria? O Joaquin Phoenix está garantido. Para mim, está garantido no Oscar. Adam Driver também. O Antônio Bandeiras, ele perdeu o SEG, mas é o sindicato dos atores lá nos Estados Unidos. Então, faz sentido um ator espanhol em um filme em uma língua que não é inglês não ser indicado. Para mim, faz todo sentido ele ter ficado de fora. Ele ganhou. Ele foi indicado ao Globo de Ouro, foi indicado ao Critics' Choice, ganhou os dois prêmios das associações da LAFCA, que é Los Angeles Film Critics Association, e o prêmio de Nova York, das Associações de Críticos de Nova York, que são grandes precursores do Oscar, ganhou os dois prêmios. Então, assim, eu acho que ele tem a paixão da academia, tem a admiração, ele ganhou o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes também. Então, eu acho que tem tudo a favor, tem tudo para o Antônio Bandeiras. Joaquin Phoenix, Adam Driver e Antônio Bandeiras, para mim, os três estão garantidos. Agora, as outras duas vagas, eu acho que o Leonardo DiCaprio vai acabar entrando. Por que o Leonardo DiCaprio? Ele teve várias indicações ao Oscar, ganhou 3, 4 anos atrás. Ele é um ator muito querido, tá no, a atuação dele é sensacional. Eu pessoalmente acho que ele realmente merece, é mérito mesmo. A atuação dele é fantástica. E era mesmo em Hollywood. É um filme muito bom, é um filme que fez um enorme sucesso de bilheteria, foi sucesso de crítica. Eu acho que o Léo tá assim, muito perto. Pra mim, ele tá quase com os dois pés da categoria de melhor ator. Eu acho muito difícil ele não ser indicado. Eu acho que tem tudo a favor dele. Agora, a última vaga, e sim, eu acho que vão brigar por ele. O Taron Egerton, o Jonathan Pryce, Christian Bale. São os três, para mim, que vão brigar por essa quinta vaga de melhor ator. E, para mim, os três têm muita chance de ser indicado ao BAFTA. Claro que no SEG, né? O Egerton e o Christian Bale entraram. O Jonathan Pryce não entrou. Nem o Anthony Hopkins, né? Ator coadjuvante. Mas o Jonathan Pryce é britânico, o Christian Bale é britânico, o Taron Egerton é britânico. Então, para mim, os três têm muita chance de entrar. Agora, se o Jonathan Pryce perdeu o BAFTA, aí eu já tiro ele de vez das decisões do Oscar. Acho que para mim a chance dele de ser indicado ao Oscar são zero, se ele perder o BAFTA. Aí acho que vai ficar entre Taron Egerton e o Christian Bale, essa quinta vaga. E aí eu acho que vai ficar ator, vai ficar assim. A questão do Taron Egerton, eu acho que, assim, há uma atuação muito boa, claro, mas é um filme que, comparado com os outros, não foi tão aclamado quanto, nem perto, chega perto do nível de crítica, de elogio. E é um filme que eu acho que ele está mais sendo reconhecido mais por causa de questão de campanha em si, uma campanha muito forte, do que mais que, assim, por exemplo, se ele não tivesse a campanha que ele está tendo, ele não, talvez ele teria sido indicado ao BAFTA, ao Globo de Ouro, mas não entraria no Oscar, nem no SEG, para ser sincero. Porque ele é um filme que teve, não foi esse, foi um sucesso de bilheteria, teve bilheterias boas, mas não foi esse enorme sucesso de público, que nem Bohemian, chegou nem perto de Bohemian Rhapsody, o Sérgio Bohemian Rhapsody, que é um filme pior, na minha opinião. E é um filme que não tem esse amor, que tem essa paixão, que tem essa aclamação da crítica, igual aos outros que estão na mesma categoria. Então eu acho que é mais um fruto de campanha do que de porque a atuação dele realmente é fantástica, uma das melhores ever. Eu acho que é uma das 10 melhores atuações do ano de ator, mas até as 5 eu não colocaria o Taron Egerton. Peraí. Reginaldo, acho difícil tirar o Oscar de Joaquin Phoenix. Eu também acho que ele tem... Vamos ver o SEG e o BAFTA, né? Mas eu acho que o Joaquin Phoenix também tem tudo para ganhar. Juliana, aquele Adam Driver, ele tá muito bem em História de Casamento e em Relatório. Sim, ele é um ótimo ator. Eu acho que só que tem essa questão do Netflix. Eu acho que o Globo de Ouro meio que deixou um pouco... Deu para ver que, assim... Tem essa questão da crítica, da imprensa nos Estados Unidos, que não está gostando muito da forma da Netflix fazer campanha. E tem essa questão do Netflix ser um streaming. Acho que tem certa birra também. Eu acho que tem essa certa birra. Então, eu acho que isso prejudica. Eu acho que o Globo de Ouro meio que deixou que existe essa birra ainda. Por mais que Roma tenha sido um destaque no Oscar no ano passado, eu acho que ainda existe essa birra. Ainda mais que a Netflix está com vários filmes esse ano. Não está só com Roma, igual teve ano passado. Está com vários filmes. Então, acho que tem essa certa resistência. Então, acho que o Globo de Ouro meio que deixou isso um pouco. Acho que deu esse susto. Mas vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer no BAFTA. Se o Netflix vai acabar sendo esnobado no BAFTA também. No SEG, se vai ganhar alguma coisa. Vamos ver. É, o Reginaldo mandou aqui. Oi, Marcos. Boa noite. O Reginaldo mandou aqui. Se 1917 foi melhor que o Irlandês, esse foi um ótimo ano para o cinema. Não, foi realmente um... Não, 2019 foi um ano sensacional para o cinema. Tem muito filme bom. Tanto que tá difícil a gente dar de prever o Oscar, porque a gente fala, nossa, mas se eu falar isso aqui, vou deixar fulano de fora, vou deixar esse filme de fora. Tá onde? Tem muito filme bom, tem muito filme bom esse ano. Então, tá difícil mesmo. 1917, pelo que eu vi, a recepção do filme foi muito boa. Foi um filme que foi primeiro, ele não acabou não passando por festivais, mas ele foi exibido, começou a ser exibido para imprensa no final de novembro. Isso teve, a recepção do filme foi muito boa, como assim, uma grande conquista, technical achievements, que eles falam, uma grande conquista técnica. É um filme muito bem dirigido, com um ótimo roteiro. Eu acho que ele vai entrar em filme, direção, roteiro original. Fotografia e trilha sonora, ele é favorito. Fotografia de Roger Deakins, que ganhou por Blade Runner 2049, 2 anos atrás. A trilha sonora do Thomas Newman, amo Thomas Newman. Então, assim, eu acho que ele vai entrar em várias categorias. Figurino, design de produção, edição de som, mixagem de som, montagem. Eu acho que o 1917 tem chance de ir em várias categorias. Vai ser tipo um Dunkirk, só que com mais prêmios. Então, assim, pelo que eu só vi coisas boas. É um filme gravado em one take. Claro que não é nesse sentido que foi gravado... Realmente, o filme só foi gravado realmente... Em seguida, em sequência, ele foi montado, a forma que a gente vê ele é pra gente ver, achando que ele foi gravado realmente daquela forma. Todas aquelas cenas foram gravadas cronologicamente, tudo certinho. Mas não, ele foi gravado como um filme normal. Gravou uma cena aqui, uma ali, depois juntaram tudo, mas nessa montagem é para dar a impressão de que ele foi gravado em just one take. Então eu acho muito legal isso. E é um filme que é mais da Primeira Guerra, né? Porque geralmente os filmes de guerra se passam na Segunda Guerra. Tem questão do nazismo, do fascismo, do Mussolini, do Hitler. Foi uma guerra que teve uma proporção muito maior do que a primeira. Teve a questão dos judeus, então, assim, do Holocausto. Então, é uma guerra que é mais conhecida, que dá mais o que falar. Foi mais retratada no cinema também. Aí, essa é a Primeira Guerra, em 1917. Então, é uma outra dinâmica e é um filme one take. Então, eu tô muito curiosa para ver. O Sam Mendes é um excelente diretor. Todo mundo sabe que ele é um excelente diretor. Dirigiu Skyfall, Spectre, Beleza Americana, Revolutionary Road. Então, assim, é um diretor muito bom. É um cara muito talentoso. Então, assim, eu acho que ele não pode criar birra com 1917 só porque queria que destaque fosse o Irlandês ou Irlandês e Parasita. E 1917 realmente parece ser um filme muito bom, muito bem feito. Uma grande conquista cinematográfica. Então, né, gente? Então, eu tô muito curiosa, eu tô muito ansiosa pra ver esse filme. Eu adoro filme de guerra e eu adoro Sam Mendes. Então, coração, dedos cruzados, pra que seja realmente muito bom, como todo mundo fala. Pururu. Rosane, você acha que prioridade? Não, Vingadores não, sem chance. Não. Oscar não é só popularidade, Oscar tem várias questões. Filme de super-herói ser indicado ao Oscar, assim, é muito difícil. É muito difícil mesmo. É, não. E eu acho também, sinceramente, nem merece. É um filme bom, fechou com chave de ouro essa fase 3 da Marvel, essa que começou em 2008, fechou muito bem depois de 11 anos, mas não é filme de Oscar, não, desculpa, com todo respeito. Não acho que merece, nem merece entrar. Mas é um filme muito bom. Pra mim, merece o sucesso que ele teve. É um filme muito bom, mas não pra Oscar, não. O Escândalo, também não vi. É um filme que também entrou em cartaz recentemente. As críticas do filme não foram excelentes. Não chegou nem perto de 1917, Duráveis Mulheres, História de Casamento e nada. Mas teve críticas ok. São críticas sólidas. E é um filme que foi bem recebido pelo público. É um filme que tá indo bem de bilheteria. Também tá expandindo agora, o pessoal tá vendo agora. Mas é um filme tudo bem, e ele pega essa questão do Me Too, né? Da questão da Fox News, do escândalo de abuso sexual. Então é um tema bem atual, que tá em alta ainda. Então eu acho que isso ajuda o filme também. Além de ter um elenco foda, super carismático, né? Temos a Charlize Theron, temos a Margot Robbie, a Nicole Kidman. É um filme que tem tudo a favor dele. Um tema que ajuda... Um elenco muito bom, tem críticas sólidas, tá indo bem de bilheteria, então é um filme que tem os ingredientes pra temporada de premiações. Então, ganhar o Oscar, eu acho que não, mas indicado, sim. Acho que esse escândalo vai ser indicado maquiagem, tem chance. É, filme, roteiro. É, Bom Bichão, eu sempre confundo se é roteiro original ou adaptado. Acho que é roteiro original. Acho que tem chances, sim. Atriz principal, atriz coadjuvante, tem chance nas categorias, mas vai ser um filme que vai ter 500 mil indicações. Deve ter umas 5 indicações, 4 indicações. E ganhar, eu acho que ele não ganha nenhum, não. Acho que não. Mas é isso. Vamos lá, vamos continuar aqui falando do Oscar. Filme. Então, filme. Eu acho que realmente filme... Se a academia realmente mostrar que tá com birra com o Netflix, eu acho que ótimo. Eu acho que o Oscar de melhor filme deve ficar entre Parasita, 1917 e Era Uma Vez em Hollywood. Acho que se a birra com a Netflix se confirmar, né, não tiver tantas indicações assim ao Oscar, não ganhar SEG, não ganhar BAFTA, assim, sempre isso aí, essas categorias, acho que vão mostrar pra gente se o filme tá bem visto ou não, se a Netflix tá podendo ou não. O Globo de Ouro já mostrou que não tá bem assim. Eu acho que o Oscar de melhor filme vai acabar ficando entre Parasita, Era Uma Vez em Hollywood e 1917. Eu acho que vai ficar entre esses três filmes. Agora, sobre os indicados, eu comentar do WGA, né? Eu tenho que falar uma observação antes. Porque o WGA é um ótimo precursor para as categorias de roteiro do Oscar, né? Porque é o prêmio do sindicato dos roteiristas, que são muitas pessoas que fazem parte do sindicato. São as pessoas que elegem os indicados ao Oscar de roteiro, né? Adaptado e roteiro original. E depois, todos os membros da academia votam nos vencedores, né? Quem vai ganhar. Mas os indicados são os membros da academia, que são os roteiristas que, né, elegem os indicados ao Oscar, e muitos deles fazem parte do sindicato dos roteiristas. Então, eu tenho que falar que alguns filmes não eram elegíveis ao WGA. Então, eu posso falar o nome dele aqui, vou falar o nome dos indicados aqui, só falar, porque esse cara não foi indicado, porque ele não foi indicado, porque eles não eram elegíveis. Então, só citar aqui. Filmes que não que por questões de alguns requisitos do WGA, todo ano acontece, sempre temos filmes que são potenciais vencedores, candidatos ao Oscar, que não são indicados ao WGA por causa de requisitos, questões técnicas que não enquadraram no WGA e acabaram ficando de fora. Então, este ano, o filme Tarantino não cumpriu os requisitos do WGA, o filme do Almodóvar, Amor, Dor e Glória, Midsommar não era elegível, Judy não era elegível, Downton Abbey não era elegível, Toy Story 4, né, porque as animações não são elegíveis. Então, só para vocês não ficarem surpresos com a lista que eu vou falar aqui para vocês. tá bom? Roteiro original, Ridicados foi 1917, Fora de Série, Entre Facas e Segredos, Parasita e História de um Casamento. Então, assim, no Oscar, eu acho, é comum ver um dos filmes indicado do DJ caindo fora e entrando um, ou já aconteceu de dois indicados ao WGA não serem indicados ao Oscar. Eu acho que desses cinco que eu falei, eu acho que Fora de Série, seria muito legal se Fora de Série fosse indicado, seria sensacional. Mas acho que é mais fácil sair Fora de Série e entrar o filme Tarantino e ficar 1917, Era Uma Vez em Hollywood, Entre Facas e Segredos, História de Casamento e Parasita. Mas também pode acontecer de Entre Facas e Segredos, que é um filme que perdeu o SEG, que eu acho que é um filme que tinha tudo para ser indicado ao SEG de elenco, não foi indicado ao SEG. Então eu acho que isso foi, não sei, eu não interpretei como um bom sinal. Então eu acho que também pode acontecer de tanto Booksmart quanto Entre Facas e Segredos não serem indicados ao Oscar. E acabar entrando no lugar de Entre Facas e Segredos, por exemplo, um Dor e Glória ou O Escândalo. Pode acontecer. Em roteiro adaptado, tivemos indicados A Beautiful Day in the Neighborhood, O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa e Adoráveis Mulheres. Eu acho que, assim, tava lá em up, supimpa pro Oscar. São filmes que eu realmente tenho, vejo com muita chance de serem indicados ao Oscar, esses cinco filmes. Mas é claro, como o Marco Antônio falou aqui agora, Dois Papas. Eu não tô sentindo muita paixão por Dois Papas, não, mas é um filme que tem chance de ser indicado a roteiro adaptado, sim. Temos Dois Papas. E qual outro que eu falei? Roteiro adaptado. Toy Story. Pode acontecer. Dalton Neme pode acontecer. Então, assim. Mas eu acho que essa line-up do WGA tá bem supimpa, viu? Se cair alguém, pode cair A Beautiful Day in the Neighborhood. Eu acho que desses cinco, A Beautiful Day in the Neighborhood é o que tem mais chance de cair. Aí pode entrar, né? O Dois Papas, por exemplo. Ou Dalton Neb, né? Porque sempre temos algum indicado ao Oscar em alguma categoria que todo mundo fica. Esse nome, caramba! Não pensei, nem tinha pensado nesse nome e ele entrou. Então, pode acontecer isso. De ter algum outro nome que eu nem falei aqui que entre no Oscar. Deixa eu ver aqui, Rosane. Também acho que porque Deus não merece, mas estava achando que talvez teria chance para popularidade, mas realmente é bem difícil. Sim, é difícil. Eu acho que Pantera Negra ganhou mais por essa questão que foi um filme, teve a questão da diversidade, que é um filme que teve mais de 1 bilhão das bilheterias, foi um sucesso, foi um grande sucesso de crítica também, teve críticas excelentes. Então eu acho que teve uma certa pressão também popular da imprensa também para a academia indicar o Pantera Negra em várias categorias. Tanto que ele ganhou vários Oscars e foi indicado a melhor filme. Eu acho que foi mais por essa questão. Por essa questão de pressão mesmo, popular e da imprensa na academia. Então, acho que foi mais por isso. Então, Vingadores, pra mim, sem chance. Sim. Realmente, tem pouca representatividade. Tanto de mulheres quanto de negros. Realmente, temos sim. Mulheres, sim, tivemos muitos filmes dirigidos por mulheres excelentes, que foram esnobados. Esse ano, realmente, dirigidos por mulheres que tiveram atenção é o Beautiful Day in the Neighborhood, que é da Maria Eller. Temos Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig, e temos o Hustlers. Qual que é o nome da diretora, gente? O Hustlers, As Golpistas? Esqueci o nome da diretora, deixa eu ver aqui. O nome da diretora de Hustlers é a... Lorraine Scafaria, sim. Então, assim, esses são três, só que eu citei que tiveram críticas muito boas. Sucesso, bem de bilheteria e foram esnobados em muitas categorias, incluindo direção. Então, tivemos pouca representatividade realmente de mulheres e de negros, sim. Verdade. Não vamos ter nenhuma categoria de atuação. Acho que nenhuma categoria vamos ter negros vencendo, né? Porque ator coadjuvante é o Brad Pitt, ator é o Joaquin Phoenix, atriz é a Renée Zellweger e o Scarlett Johansson e atriz coadjuvante é Laura Dern, só brancos. E roteiro também, são todos brancos. Melhor filme, todos brancos. Direção, brancos. Como acontece praticamente todos os anos. Às vezes, aí, quando acontece isso, fica lá o povo reclamando, Oscar So White, aí no ano seguinte melhora um pouco, aí depois todo mundo esquece, aí Oscar So White de novo, enfim. Ah, racismo estrutural, machismo, é foda. É, Marco, achei engraçado, Netflix deu as indicações do Globo de Ouro, mas levou... Não, a Netflix ganhou um prêmio, né? De cinema foi um prêmio. A Netflix ganhou só Laura Dern por História de Casamento. Não ganhou mais nenhum prêmio de cinema, não. Dois Papas no Bar do WJ. Realmente, ele era elegível e ficou de fora. Por isso que eu acho que Dois Papas tá meio assim... acho que não tá com essa popularidade toda, não. E acho também muito pouco a gente viu. Não é porque eu também... acho que não é só questão, essa questão de falta de paixão pelo filme. Ser um filme que todo mundo ficou... nossa, que filme foda, incrível. Eu acho que é também um filme que muito pouco a gente viu. Eu acho que Netflix acabou focando mais no História de Casamento e no o Irlandês. E o Dois Papas meio que ficou de lado. Articulou isso. Toy Story... eu acho que Toy Story vai ser indicado o melhor filme de animação, é claro. Mas seria bem legal ele ser indicado em roteiro, né? Seria bem legal. Bem bacana mesmo. Ele não era elegível da WGA, mas no Oscar ele é. E pode acontecer, sim. Seria bem legal se ele fosse indicado. Então, Rosane, eu acho que a categoria de direção este ano, o foda, é que ao mesmo tempo que a gente tem muitas mulheres fodas em filmes fodas, temos muitos homens fodas em filmes fodas este ano, e todo mundo sabe que a indústria é machista. Então, acho que isso que complicou aqui para ter representatividade feminina na categoria de direção. Eu acho que se a Neon, que é distribuidora de Parasita, tivesse feito... eu li muito isso também em alguns fóruns. Se a Neon tivesse caprichado mais na campanha para retrato de uma jovem chama, de uma mulher em chamas, que foi premiado no Festival de Cannes, foi aclamado pela crítica, e está com notas altíssimas. É um dos filmes mais aclamados pela crítica. Se você olhar no Rotten Tomatoes, no Metacritic, ele está com nota altíssima, altíssima. É um filme que tem muita chance de correr na categoria de fotografia. Eu acho que ele vai entrar na categoria de fotografia. Mas se a Neon tivesse feito uma campanha... focado nele, né, também na campanha dela, não só em Parasita, eu acho que a Selene Siamar tinha chance de entrar em direção. Seria maravilhoso se ela entrasse. Mas o foda é que a gente tem, assim... Tarantino, o Sam Mendes, o Scorsese, o Bong Joon-ho e o Todd Phillips. E... quem mais que a gente tem direção? Caramba. Ai, e Fernando Meirelles. A gente temos muitos nomes, Irmão Safi, temos muitos nomes fodas. Então, assim, acho que com base no histórico da academia, é muito mais fácil eles nem lembrarem das mulheres, e tem muito homem foda aqui, e não vão deixar nenhum deles de fora. Eu acho que é muito fácil a academia fazer isso. Infelizmente, mas eu acho que a chance maior é disso acontecer. Mas claro que tem chances, tem chance da Greta Gerwig ser indicada. Acho que se tiver indicação de alguma mulher, acho que tem mais chance a Greta Gerwig ser indicada. Mas se ele iniciar mais, ia ser bem legal também se ela fosse indicada. É. Mas o foda, né, que seria legal se ela fosse que nem o Pavel, que foi indicado por Guerra Fria no ano passado, né? Mas não dá pra comparar Guerra Fria com Relato de uma Jovem Chama, porque Guerra Fria ganhou o prêmio de direção no Festival de Cannes. Ele foi um filme que foi selecionado pela Polônia para representar a Polônia na categoria de filme internacional. Foi indicado ao Oscar de filme internacional. Ele teria ganho se não fosse Roma. E Relato de uma Jovem Chamas não foi nem selecionado pela França. Foi Les Miserables, Os Miseráveis. Então, acho que isso prejudicou. Mas eu acho que ele tem chance de entrar em fotografia. Ou, pelo menos isso, o Retrato de uma Jovem Chamas. É isso. Deixa eu ver outra coisa que eu queria comentar. Então, amanhã... vou fechar aqui, que nós já falei demais do Túlio. Tem que gravar os programas dele aqui. Desculpa, que tinha um cabelo meu aqui na aula. Deixa eu tirar. Amanhã, então, teremos, só para lembrar, temos indicados ao BAFTA, que é o Oscar britânico, que é um ótimo precursor do Oscar. Temos indicados ao DGA, que é o Sindicato dos Diretores Americanos. e temos indicados ao PDA, que é o Sindicato dos Produtores. Só para mostrar para vocês aqui de leves como é que é, pra vocês terem noção do tanto que eles são referências, referência. Só para vocês terem noção, que eu vou falar para vocês, vocês verem os diretores, só para vocês verem como é que ele tem poder, como é que ele é um bom precursor do Oscar na categoria de direção. DGA, olha só. Oh, meu Deus! Não, eu quero de filme. Ah! Calma, vai dar tudo certo. Aqui, achei. Achei, aqui, ó, gente. Só pra vocês terem noção. No ano passado, Alfonso Cuarón ganhou o Oscar de direção por Roma, ganhou o DGA. Antes, Guilherme Del Toro, por A Forma da Água, ganhou direção. No Oscar, ganhou o DGA. No ano anterior, Damien Chazelle ganhou o Oscar de direção por La La Land, ganhou o DGA de direção. É, Alejandro Iñárritu ganhou o Oscar de direção por O Regresso, ganhou o DGA para O Regresso. Ganhou também por Birdman, no ano anterior, ganhou o DGA, ganhou o Oscar. No ano anterior, o Alfonso Cuarón ganhou por Gravidade, também ganhou o DGA. Só em 2012, 2013, que o Ben Affleck ganhou o DGA por Argo e não foi nem indicado ao Oscar, mas foi uma exceção total. No ano anterior do Ben Affleck, o Michel Hazanavicius ganhou o DGA por O Artista e ganhou o Oscar por O Artista. No ano anterior, Tom Hooper ganhou por O Discurso do Rei, DGA, ganhou o Oscar por DGA. Tá vendo? Vocês terem uma noção? Tanto que o DGA é um excelente precursor do Oscar na direção. Então, assim, quem ganhar o Oscar, o DGA esse ano, tem tudo. Claro que pode acontecer, acontecem exceções, mas tem tudo para ganhar o Oscar de direção. Então, se o Sam Mendes ganhar o DGA, se o Tarantino ganhar o DGA, se o Scorsese ganhar o DGA, Bong Joon-ho ganhar o DGA, whatever, vai ganhar, a chance de ganhar o Oscar é muito alta. Então, temos que ficar de olho no DGA. Agora, o PGA, pra vocês terem noção aqui, ó. PGA Awards Movie. Aqui, ó. Só para vocês terem uma noção. Que ele não é um bom precursor como o DGA. O DGA, ele tem uma taxa de aproveitamento melhor. Nesse sentido. Aqui, ó. PGA. A Forma da Água ganhou o PGA em 2017, ganhou o Oscar de melhor filme. Só que em 2016, La La Land ganhou o PGA, perdeu o Oscar para Moonlight. 2015, A Grande Aposta ganhou o PGA, mas perdeu para Spotlight. 2014, Birdman, realmente, Birdman ganhou o PGA, ganhou o Oscar de melhor filme. 2013, foi um empate entre Gravidade e 12 Anos de Escravidão. Aí 12 Anos de Escravidão ganhou o Oscar, então, ok. 2012, Argo ganhou o PGA, ganhou o Oscar de melhor filme. 2011, O Artista ganhou o PGA, ganhou o Oscar de melhor filme. 2010, O Discurso do Rei, também. The Hurt Locker. Quem Quer Ser Milionário, No Country for Old Men. Tudo ganharam o PGA e ganharam o Oscar de melhor filme. Só que aí você pega antes de Onde Fracos Não Tem Vez. Little Miss Sunshine ganhou o PGA, não ganhou o Oscar. Brokeback Mountain ganhou o PGA, não ganhou o Oscar de melhor filme. Ganhou o Oscar de melhor direção. 2004, O Aviador ganhou o PGA, não ganhou o Oscar de melhor filme. Então, assim, ele tem uma taxa de aproveitamento boa, mas não é igual ao DGA. Mas, assim, vamos ficar de olho, porque, né, quem ganhar o PGA, a gente já pode pensar, ó, o Oscar tem grande chance de ir para esse filme. A gente já sabe que ele está competindo para ganhar o Oscar de melhor filme. Então, vamos ficar de olho em quem vai ganhar o PGA, que é o Producers Guild Awards, Producers Guild of America Awards. Então, é isso, o PGA. E o que mais falar? PGA e o BAFTA. Ah, tem comentado o BAFTA, que o BAFTA, sempre na véspera do anúncio dos indicados, ele anuncia o prêmio do o BAFTA Rising Star Award, que é o BAFTA que eles dão para uma revelação, né? Uma grande promessa do cinema. E esse ano, os indicados foram a Awkwafina, que foi destaque em The Farewell. Temos a Caitlin Dever, que foi destaque, né, em Fora de Série, né, o Booksmart, e na série Inacreditável. Inacreditável, ela foi até indicada ao Globo de Ouro. Temos o Kelvin Harrison Jr., que foi destaque nos filmes Waves e Loose. Temos o Jack Lowden, que foi indicado, destaque no filme Lutando pela Família, que é outro filme que a Florence Pugh estrelou esse ano, um dos três, né? Que ela também foi muito elogiada. O Jack Lowden, para quem não lembra, não sabe esse nome e não sabe que filme que é Lutando pela Família, ele era o piloto, que era o amigo, o colega do Tom Hardy em Dunkirk, o que cai no mar e ele quase morre afogado, e o Mark Rylance e o filho dele salvam ele lá de morrer afogado. Indicado é o Mikael Ward, que fez o filme Blue Story e a série Top Boy. Então eles são cinco indicados ao E.E. Rising Star, que é o grande prêmio da revelação do BAFTA, que já foi anunciado hoje. E é isso, gente. Acho que eu falei tudo o que eu queria falar sobre o gente, caso Globo de Ouro, como é que fica a disputa do Oscar. E o que esperar amanhã, os indicados o WGA que foram indicados hoje, e já aproveitem aqui, né, quem tá acompanhando, tá escutando aqui agora, depois, já é Elvis, mas vai ficar pra vocês escutarem depois no Spotify, no YouTube, se quiser assistir a transmissão, mas quem tiver aqui acompanhando ao vivo, depois do meu episódio aqui, da minha gravação, o Túlio vai entrar para falar sobre filmes de comédia. Não me mata, esqueci o outro. Mas eu faço o melhor filme de comédia de 2019, esqueci o outro. Mas eu faço sobre dois gêneros. Beleza? E já aproveito para anunciar que o próximo podcast do Papo de Boteco, que é o nosso podcast que é gravado às quintas-feiras, ele vai ser previsões finais para o Oscar 2020, porque os indicados vão ser anunciados na terça, na segunda, né? É dia 13 os indicados ao Oscar, não é? Peraí. Seus chatos. Dia 13 de janeiro, isso. Então, os indicados ao Oscar vão ser anunciados na segunda-feira. Segunda-feira. Então, o programa já vai na quinta, já vai ficar disponível para vocês na sexta, perfeitamente, para vocês verem nossas previsões finais para a maior premiação do cinema. Então, já faço. Vai ser gravado na quinta-feira, às 8 horas, horário de Brasília, 11 horas aqui em Portugal. Vou madrugar, né, porque vou ficar falando de muitas coisas. Mas é isso. Então, gente, muito obrigada pela participação de todos vocês, quem ficou aqui até agora, aguentando eu, geminiana, falando que nem louca. Mas muito obrigada pela participação, obrigada por quem votou na enquete, nossa enquete no Twitter, quem votou na enquete no YouTube. Eu vou fazer um post no site sobre os vencedores do Globo de Ouro, é claro. Vou ver se eu consigo postar amanhã para vocês. E para vocês verem lá por escrito, né, como é que foi a premiação e quem venceu e tudo mais, tá bom? É isso. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Beijos. Você ouviu Boteco no Ar.